Boa tarde, estou no Mato Grosso. 924, boa tarde, desça ao 050, chegada máxima. Batalhão 2230, atualizado, descida para 2000 pés, 10 no 3. 2000 pés, 2230. Patrulha Oceania 624, pode voar da EL? Total 9883, desça para 3000 pés, 10 no 3. 3000, justo padrão, total. Oceania 6254, atualizado da EL. Obrigado, obrigado. Passarei 2223, quando tiver condições, voe Duna. Tá voando Duna, 2230. Total 9883, passa a etapa, manter a proa 037. Gente, mantenha presente proa, limite ao localizador, total 9883. Limite ao log, total 9883. 9883, reduza para 190. 190, total 9883. B721, desça para o 060, chegada a mais. Chegada 60, mais, seu neto, pode 6072. Total 9883, vai ultrapassar o curso do localizador. Aguarde o vetor para interceptar. O vai ultrapassar o curso, aguarde o vetor de total 9883. Como te faz, estabelecer onde, localize. Como te faz, call tower frequency 118 decimal 95. 118 decimal 95, thank you. Gol 1260, chama centro Recife 12545. Alternativa 1685. 2545, afirma 2685, gol 1260, obrigado, uma ponte. Kennedy 1013. The modifier is clear, waiting for clearance, passing the old marker. Modifier cleared landing, runway 10, wind 090 degrees, 5 knots. Bomba de 5, conforme no landing gear, down and locked. Bomba de 5, landing gear, lock down and locked. Bomba de 5, roger. Passageiro pode manter a velocidade, reporte estabilizado. Pode chamar. Total 9883, desça para 2000 pés, curva direita proa 060. 2000 para proa 060, total 9883. Estabilizou, passaria 2230. 2230, chame a torre, 118 decimal 95. 295, obrigado. Chané 6254, chame centro Recife, frequência 251. 251, 6254. 2230, boa tarde. Passarei 2230, boa tarde, continue a aproximação. Altímetro 1013, número 2 para pouso. Na 7. Na 32230, pode fechar a trava. Camará. Plan 3144, desça para o 070, chegada máxima. 070 máxima. Total 9883, curva à direita para o 140, reporte estabilizado. Direita 140, reportará estabilizado, 9883. Bom, 924, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 3. Desce a 2000, autorizado LS, no 0 no 3, do 924. Oi, Salvador, aquela boa tarde, 35240, informação Lima, na speed, todo externo. Webjet 6721, desça para 4000 pés. 4000, 6721, padrão de inscrição. 1012 agora. 1012, né? 35240, confirme a mensagem. Informação Lima, high speed, todo externo, por favor. Seu número 6 na aproximação, sob vetoração, foi na proa 065, limitado ao localizador. Esquerda agora, 065, limitado pelo lote, pode manter high speed, 35240. A seu critério, informe ideal de descida. Informa que já iniciou a descida, liberado pelo centro recife, está passando no 2205 agora. Desça até o 050. 050, sempre desce a 0. Total 9883 para correção, direita 160. Direita 160, total. Só 3144, desça para o 050. 050. Change of frequency. Autorizado, pouso na pista no 0, vento 1 no 00 graus, no meia-noite. Se fosse pista 10, passaria 2230. Two 83 descend descend level 060 Mari arrival. Oi, LS total 9883. 9883, torre 1 no 895. 895 total. Web 6721, desça para 2000 pés, autorizado ele. 2000, senhor. Autorizado para reportar, estabilizado 6721. Informação Lima, confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Grisulo 10, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto bridge, onde intercepta Grisulo 16 e segue conforme a rota do plano. Funciona 5133, controle 120, decimal 8. Galeão, nível 360, via Aperzulu 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda. Após brise, intercepta Aperzulu 10. Confirme, a senhora falou Aperzulu 16. 5133 no transpondo e o controle 208, 3193. 193, da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta pêndulo 10, cruzamento correto, segue o rádio com interferência aqui na sua transmissão, então 3193. Seguinte, então, após Bridge, a pêndulo 10, então 3193, posição 4. Marata, pode pronto para puxa, 3193. Camarata, 3193. Solo, passarelo 2230, desafio. Total 9883, livre pouso na 110, vento 110 graus, 11 com nós. Livre pouso total. Remota 14. Mata direto, remota 14, 3230. Tá, Romeu, Golf, mas foi um coxa Lima, pra você. Saída Arbor. Após voo direto à Vitória Conquista, o Romeu, meu Golf. Fire Fox Trot, livre ingresso não no site, reporte aliado e pronto. Só para o 060, chegada a Mari. Manoel. Direito, solo 219, total 93. Salvador, boa tarde, total 93. Então, 9883, boa tarde, pode seguir Alfa, quilo para o 3. Alfa, quilo, pode seguir, total 9883. Web 6721, autorizado ele. Autorizado ele, 9-2-4. 9-2-4, torre 1-1-8, decimal 9-5. 9-5, obrigado. Salvador, muito boa tarde. É o voo 1-6-9-7. 6-9-7, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-2. Ok, para 4 mil pés, voo 6-9-7. 35240, reduza para 2109. É, reduzindo 2109, o 35240. Então 3144, reduza para 2209, desça para 2000 pés, autorizado ILS, número 3. 2000, 2209, autorizado ILS, 3144. Alfa Eco Fox Trot. 2 Salvador, boa tarde, gol 9924, passou externo, baixo travado. Alfa Eco Fox Trot vai iniciar de imediato? Gente, Alfa Eco Fox Trot. Reduz até 1809. 1809. Alfa Eco Fox Trot, mantenha proa até o número pé. Reduzindo 180, 35240. Gol 1924, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 1-0-1-2. Reporte baixo travado. Já está baixo travado, aguardando autorização de pouso, gol 1924. É 315, desça para o 050, chegada a Bonf. Bom, 050, 63, 095. Alfa Eco Foxtrot decolado aos 1-5. Chame controle na frequência 120 decimal 8. 108. Romeu Alfa Eco Fox decolado batendo a proa. 0 vento 100 graus 14 nós. Livre pouso, gol no 924. Salvador. 6320, desse mantenha 070, chegada mais. 070, chegada mais, 6320. Descende 4000. 4000, confirm unit 1013. 1012. Unit 6721, torre 1-9895. Obrigado. Tom 3144, redução para 1-70, reporte estabilizado. 1-70, chame estabilizado, 3144. Trip 5240, reduza para 1-70, nessa proa intercepto localizador. Reduzindo 1-7-0, tá interceptando o lote, o TP 5240. Aguarde transferência. Guardando. Turn 3283, reduce your speed 2009. Turn 3283, slowing 209. Trip 5240, desça para 2000. Desce para 2000, TP 5240. Turn 3283, redirect for space, maintain present heading until localized course. 6141, desça para o 060, chegada a Mons. 060, desce bom. Alfa Tango Tango. Tango Tango, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 2. 3012, Alfa Tango Tango. 3283 leveling at 4000. 3283 call Salvador final frequency 119 decimal 8. 19 is 3283. Saída Arbor Elefa. Após voo direto, obtude e segue conforme a rota do plano de voo. Oceano 5150, controle 120 decimal 8, passarelo 2230. 80 com pista de cola da Zé, arma da Zé. O jogo do último que se passar no trânsito. Reporte de pronta, responde a 2080. Correto, rapaz, quando pronto, passarelo 2230. Informação número 2 para pouso. Sente, prossegue como número 2, o 35240. 5447, sente da autorização barreira. TP 5447, Lima confere, autorizado para barreiras, nível 200, decolador 17, com primeira curva direita, saída árvore. Aciona 5144, controle 120, decimal 8. É autorizado 060. Saída Aro 5144 no transponder 120 decimal 8 a porta. 5447, saída Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Saída Arbor 5447. Correto, faz como pronto, 5447. Espera. 6213. Já está pronto o táxi, o problema ficou de 161. Autonomia de 3 horas e 50, alternativa Guarulhos. China 6213, táxi via Índia, no ponto de espera, vai chamar torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Índia 1895 no 0 no 2, no ajuste, 6213. 1697, reduz a velocidade para 2100 nós, desça agora para 4000 pés. Descendo para 4000, já reduzindo para 210 nós. Já confirmaram a velocidade da aeronave à frente? A aeronave à frente está com 130 nós. Muito obrigado. Ó. 320 nós. Estava com saída do da voo no 328. 3-0, limitado no aparelho. Au au. Você não me citou que se torne 1-8 desse 95, só confirmando informado? Falou, Salvador, leve 67, 2 horas. 9-6-7-2-1, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6-7-2-1. Coach, contact now, Sabro Tower, 118-95. 18-95, 6-7-3-3-3. 1-6-9-7, vitoriação para sequenciamento, mantenha presente proa. Ok, mantenha presente proa, e qual é o limite, senhor? Localizador. Ciente. Chame 6315, chame final Salvador, frequência 199.8. Salvador. Final Salvador, chame 6315, transfere para 050. 6315, desça para o nível 050. Mantendo o perfil da Star 050-6315. 4.5 miles inbound to the outer margin. Ingressando Juliette para o 05. Juliette para o 05, 6721. 3283, continue workup. Salvador, Juliette 6213, ponto de espera da pista 10. Se autorizado, decola de imediato. 3144 no solo, aos 22, livre direito, chame solo 21.9. Obrigado, boa tarde. Uma milha e meia baixada e travada, final pista 10, trip 5240. Trip 5240, tem livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 159. Tem livre pouso, trip 5240. O Avianca, Rodrigo Davi. Foca. China 6213, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 6213. 3328, autorizado em LS. 3-1-3-2-8, autorizado elétrico. Alfa Tango Tango, direita proa 245. Direita proa 245, alinhado. 6315, vetoração para sequenciamento, curva à direita proa 235. Direita 235, confirma o limite. Localizador, gol na 328, desça para 2000 pés, só no localizador, gol na 328. Bono 697, reduz a velocidade para 180 nós, passada do localizador. Já estamos com 170, senhor. Ciente, desça para 3 mil pés. Ciente, 3 mil. Controle 6320, pode prosseguir a descida. 6320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, desça para nível 050. Esquerda pro 0190, desça 050, chama 6320. No 697, curva à esquerda pro 170. 170, gol no 697. 4 de 3 direita, chama só 121-9. Solo 219, 3-5-2-4-0, obrigado. Bono 697, curva agora à direita, correção, à esquerda pro 135. 135. Pode prosseguir a descida, 6315. Bono 697, correção, 697, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 012. Descendo para 2000 pés, o gol no 697. O Xané 6320, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, o Xané 6320. Xané 6315, mantém o nível 050. 050, 6315. Esquerda 355, limite a radial 280. Esquerda 355, 280 radial. Estado localizador. Aqui, 005. 6075, reportará no localizador. 6320 do Chané, desça para 3.000 pés. Já descendo para 3.000, Pontinho, vai passar o localizador? Nessa proa está... Pressão, Oceania 6320, curva à direita, proa 060, autorizado a interceptar o localizador. Direita, proa 060, intercepta o localizador, desce para 3.000. Uno 328, continua a aproximação, aguarde pista livre, o QNH é 10012. Agora 6 milhas rumo leste, cruzando agora 5 mil pés para 3 mil pés. 7, 0205. Alfa Tango Tango, mantenha presente proa, desça, mantenha nível 050. Autorizado 3 mil, desça para 3 mil pés, vai para o Tango Tango. 3 mil, Tango Tango. Chané 6315, curva agora à esquerda para o 190. 190, continua o mesmo limite. Localizador. Bem. Interceptando o curso localizador com a pista vista, o gol 1697. 697, complete aproximação, chame 2895 com o gol. Obrigado. M320, desça para 2000 pés, reduz a velocidade para a aproximação, Oxané 6320. 2000, reduzindo para aproximação, está livre de 6320? Autorizado. Chané 6315, curva esquerda para 130, autorizado a interceptar o localizador, desça para 3 mil pés, o Chané 6315. Já está interceptando, 6315, 3 mil. 6213, contato radar, subo 360. 360, possibilidade de voar da El? Autorizado. Da El, obrigado, 6213. Copio, o que vai ser? 9142. 3, corredor AXE. Aciona 5-1 no 4-2 e o controle 1-2-0 do sinal 8. 6320, estabilizado na sinal DLS. Reduza para aproximação, chama agora a torre 10895 com pouso. 295 em redução. Chama 6315, desça para 2000 pés, reduza a velocidade para aproximação. Reduzindo, descendo com o Fama Glide, 6315. Correto? Confirma para fazer bordo? Corre, Salvador, Rochané 6320. Rochané 6320, continue a aproximação. A número 3 para pouso. Reporte baixado, travado o altímetro, 1092. Vai reportar 1012, Rochané. Você vai que serra. Acionamento 190. Esquerda 190, Chané 6141. Gol no 697, tem livre pouso na 10, vento 1, 10 graus, no 69. Tá livre pouso, gol no 3, na sua no 697. Chamou de 210, 3, 2, 2. Serra, prossiga. Como é que Serra confirmando... Chamando para acionamento, táxi. Livre acionar, pode ir para o táxi.